louca, a cidade não para, os poetas conhecem a cidade. E quem é de verdade conhece quem é de mentira e não força amizade. A cidade amanhece, eu não durmo, diária noturna e onde eu quero eu chego. Em modo morcego, guiado pelo som, voando sem medo, tirando o sossego dos buchas. Varrendo geral de vassoura de bruxa, a mágica sempre acontece. Vivendo meu sonho, lembrando a quem sonha que o sonho jamais envelhece. Um poeta falou que a cidade só cresce, sigo no meu crescimento. Muita gente se afoga na onda do estresse, some no mar de cimento. Mas meus irmãos estão no resgate, eu também tô resgatando os irmãos. A onda é forte quando ela bate, quem não tem calma não aguenta pressão. Vi uma onda gigante maior do que um prédio explodindo bem na minha frente. Sobrevivi, mas o maior desafio tá dentro da mente. Sobrevivente, faca no dente, cérebro armado, palavras no pente. Rima pesada desde adolescente, morte ao racismo, matei o presidente. Século 20, eu já vim te trazendo isso que você tá fazendo atualmente. Abrindo caminhos, mas eu não fiz isso sozinho, então vê se não quebra a corrente. Mentes urbanas, tudo na mente. Em cada esquina eu plantei uma semente. Adrenalina correndo na veia, eles correndo atrás, nós corremos na frente. Mentes urbanas, tudo na mente. Mentes insanas, não somos normais. Tenta entender se você for capaz. O cachimbo é da paz, mas o fogo tá quente. Burn Babylon, burn, burn Babylon, burn. Sempre vão ser referência. O rock, o rap, a música urbana, música de resistência. Ouvindo na rua, batendo no peito, passando de skate ou de bike. Fazendo freestyle mental no metrô, mostrando minhas letras no mic. A essência da rua, que é minha e a sua, de ontem, de hoje, amanhã. E geral já me achava seguir, curtia e nem existia Instagram. Só porque eu traduzia e traduzo na minha poesia, enquanto o DJ solta o beat. A filosofia urbana do break ao grafite, salve a cultura do street. Conheço a maldade, mas ando de boa na sagacidade. Em várias cidades, no Rio e Lisboa, no Porto ou em Porto, do Porto de Santos a Santos Dumont. Congonhas, Guarulhos ou rodoviária, fazendo barulho, levando meu som. Que nem artilheiro com a bola na área, confia no pensa que sempre dá bom. Burn Babylon, burn, burn Babylon, burn.